Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje, pode esperar sinais e maravilhas. Se você está doente, Deus diz, eu sou seu Deus, você vai ser curado. Se você está sofrendo financeiramente, você está cheio de dívidas e Deus diz, eu serei o seu Deus, espere o milagre financeiro. Amém? Just lift your hands and sing. I sing Hosanna. I sing Hosanna. I sing Hosanna. Your selfless love reverse my shame. I sing Hosanna. I sing Hosanna. Salvation. Joseph Prince. Glória a Deus. Certo? Vamos agora à palavra de Deus neste momento. Vamos olhar a primeira parte daquilo que Deus tem para nós. Vamos falar sobre as alianças. E eu vou mostrar para você quão vital é entender as alianças para a nossa vida diária. Só para atiçar o seu apetite e mostrar para você o que nós vamos falar. Caso o estudo comece e você pense, onde é que ele quer chegar com isso? Nós vamos chegar à resposta dessa pergunta. Por que alguns crentes, muitos crentes, devo dizer, em vez de só alguns, por que muitos cristãos ainda experimentam sintomas da maldição nas suas vidas? E qual é a razão? O pecado não é mais uma questão, não é mais um fato. Certo? Então qual é o problema? Queremos responder essa pergunta. Ok? Mas primeiro vamos olhar nas alianças que Deus fez com seu povo através dos anos, da criação, no começo de todas as coisas até o dia de hoje. Ok? E quando entendemos as alianças, entendemos o jeito que Deus lida com pessoas. Quando a Bíblia fala de alianças, coloca o foco em duas das maiores alianças. Até a Bíblia é dividida em Antiga Aliança e, ou seja, Antigo Testamento, Novo Testamento. A palavra testamento é a palavra para aliança. Então essas são as alianças que nos afetam hoje. Amém? São as principais alianças que estamos vivendo. Então vamos focar nessas duas alianças para que possamos ser práticos no caminhar com Deus. Ok? A primeira está no Jardim do Éden. De toda a árvore do jardim podes comer livremente. E isso foi o que Deus disse para Adão, o primeiro homem do planeta Terra. Deus disse para ele, de toda a árvore, diga toda. Toda quer dizer o quê? Deus é um Deus generoso, aleluia. Toda quer dizer toda a árvore do planeta Terra. Amém? E o homem e sua esposa Eva, somente os dois foram beneficiados por essa generosidade. Que Deus maravilhoso, amém? Você pode comer de toda a árvore, certo? Mas a árvore do conhecimento, espere, eu estou cometendo um erro e falando rapidamente e apressado, pode comer. Deus não falou pode comer, Deus falou comer livremente. Ok? Eu acho que é importante ser preciso com a palavra de Deus. Livremente fala de sua abundância, sua disposição. Ele não vai te cobrar por isso, não vai te cobrar impostos, não vai fazer você pagar por isso. Amém? Você pode comer livremente, aleluia. Glória a Deus. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como conseguiram criar problemas no Jardim do Éden? Comendo daquela árvore. Alguém podia criar problemas com Deus, machucando os animais? Não gostei dessa girafa com o pescoço grande. Pum, sabe? Está no meu caminho, comendo todas as frutas que estão lá em cima, sabe? Se ele batesse numa girafa, era pecado? Não, não era. Para você é pecado hoje. Para eles não era pecado, porque a única lei dada a eles era... Não comam dessa árvore. Amém? Quero que você pense comigo. A única forma de criar problemas com Deus era quebrando essa lei. Que dizia o quê? Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Agora entramos na aliança da lei que acabei de mostrar. No Monte Sinai, Deus deu a eles os 10 mandamentos que eles mesmos pediram. Certo? Podemos dizer isso porque eles se orgulharam da capacidade de cumprir a lei. Mas, na verdade, eles não eram capazes de cumprir. Eles não sabiam, mas Deus sabia. E Deus os fez saber. Antes de Jesus vir e salvá-los. Amém? E depois disso, quando reclamaram, o mesmo pecado que eles tinham cometido antes, certo? Antes de chegar no Sinai, quando reclamaram, caíram mortos. Quando reclamaram, muitos deles morreram. Quando reclamaram, muitos deles caíram no juízo de Deus. Por quê? Porque... Antes do Sinai, era uma figura da graça, era uma aliança diferente. E quando eles mudaram de aliança, eles não podiam ter os dois. Depois do Sinai, eles entraram na aliança do Sinai, perceba aqui. Quando pecavam, morriam. E não somente isso. Alguns pensam que cumprir a lei, pregar a lei, vai produzir santidade na igreja. O oposto é que acontece. Da Páscoa até o Sinai, não havia ídolos. Mesmo tendo pecado, não pediram por um ídolo. E este é o primeiro dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Não farás imagens de escultura. E logo depois vemos o bezerro de ouro. Ao pé da montanha. E alguém dizendo, esse é o seu Deus, ó Egito. Perdoa, ó Israel. Este é o teu Deus, ó Israel. Que coisa terrível de se falar. Por que não havia tentação antes da lei ser dada? Parece que Satanás não pode tentar ninguém, senão pela lei. Posso ouvir um amém? O que acontece se tirarmos a lei da igreja? Tiramos a tentação. Amém? Amém. Ninguém falou amém, mas é assim mesmo. Aleluia. Certo. Então nós vamos para a segunda aliança diretamente. Vamos para ela. As duas tábuas da lei que representam a lei mosaica. Vemos os 10 mandamentos. 5 mandamentos em cada tábua. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3, é o ministério da morte. Gravado e escrito em pedras. Ministério da morte quer dizer que ministra a morte a você. E é por isso que eu nunca ensino uma série sobre os 10 mandamentos, porque é como se estivesse matando você toda semana. Ministério da morte, e o meu é um ministério de vida. Amém? Então está escrito em pedras, a Bíblia diz. Amém? Agora, um jeito de criar problema nesta aliança era quebrar um desses mandamentos. Amém? Se quebrasse, estaria amaldiçoado. Então adivinhe, a maioria quebrava, pelo menos uma lei, e acabavam do lado da maldição, da lei mosaica. Deixe-me falar sobre as maldições da lei, e eu quero... colocá-las dentro de um grupo, que é o grupo das doenças. Porque tem muitas maldições em Deuteronômio 28. Muitas maldições da lei. Mas vamos focar em um grupo de maldições de doenças e enfermidades. E vamos destruir alguns conceitos preconcebidos que temos de doenças, ok? O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem. até que sejam destruídos. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra. Terrível! Se estivesse debaixo da lei e pecasse, certo? Enfermidades viriam. Amém? E o propósito de enfermidades e doenças não é nunca nos ensinar uma lição, de forma tal aprender essa lição e se tornar uma pessoa melhor. Não, foram feitas para destruir. Olha a palavra. Olha o que diz no verso 20, até que vocês sejam destruídos e sofram repetindo a ruína. Verso 21, até bani-los da terra, quer dizer, mortos, já era, sua vida acabou. A razão por quê? Deus trouxe a maldição da lei, era para que ímpios israelitas, a parte de Israel que era ímpia, certo? Que quebrasse os mandamentos, morreria cedo, certo? Deus fez desta maneira para salvar o povo todo, porque se fossem assassinos, certo? Porque morrendo cedo, o povo ficaria seguro. Você me ouve? Se fossem pedófilos e morressem cedo, certo? As crianças estariam seguras na nação de Israel. Então é uma coisa maravilhosa estar debaixo da lei. Quer estar debaixo da lei? Alguns crentes pensam que estão sob a lei. Então vamos continuar as enfermidades. Próximo verso. Verso 22. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras. Isso é tuberculose. Também febre e inflamação com calor abrasador e seca. Qual é o propósito? Os infestarão até que sejam fortalecidos na fé. Por que acreditamos que doenças são coisas que Deus faz para fortalecer as pessoas? Essa mentira é do fundo do inferno. A Bíblia nos diz claramente que enfermidade é para destruir. E por falar nisso, a expressão o Senhor enviará, no hebraico está no tempo permissivo. Deus não enviava, ele permitia que fosse enviada. Amém, igreja? Então aqui diz, os infestarão até que morram. Então, entenda claramente que o propósito para enfermidades não é para te ensinar lições para você se tornar o melhor crente, não. É para destruir. Você está ouvindo? Doença não é a vontade de Deus para você? Amém? Vamos ao verso 27, o Senhor os castigará com as úlceras do Egito, com tumores. Tumores aqui podem nos falar de câncer, como por exemplo, tumores cancerosos, certo? Feridas e males dos quais vocês não poderão curar-se. Tal com a coceira que não cura? Agora, para nós hoje, escute, certo? Minha pergunta é essa, por que é que cristãos hoje, alguns ficam doentes, alguns caem debaixo das maldições da lei, que não deveriam estar na vida deles, por quê? A boa notícia é essa, Cristo nos redimiu da maldição. Posso ouvir um amém? Você pode dizer, Pastor Príncipe, tudo isso não descreve as minhas condições, talvez suas condições estão aqui, em frente. Ele enviará pestes terríveis e todo tipo de enfermidade e desgraça, aí cobriu tudo. Ok? E a boa notícia que eu falei agora mesmo é o quê? Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Alguém diga aleluia. A palavra redimir quer dizer o quê? Cristo pagou o resgate para te tirar da maldição da lei. Então essas coisas não se aplicam mais a nós. Ok? E a maneira pela qual ele fez foi, ele se tornou maldição por nós na cruz. Para que a bênção de Abraão chegasse a todos nós. Posso ouvir um amém? Não estamos sob a maldição, estamos debaixo da bênção. Debaixo da bênção. Muitos aqui já sabem dessas verdades. E a pergunta é, por que é que hoje temos crentes, bons crentes, sinceros, crentes que amam suas famílias, amam seus filhos, amam sua esposa, cidadãos honestos, que conduzem os seus afazeres e negócios com integridade, certo? Crentes como estes estão se tornando presas à maldição da lei, quando Cristo nos redimiu. Quando as pessoas do mundo ficam doentes, eles dizem, e daí? Sabe, você entende? Certo? Porque Cristo nos redimiu, e se você não aceita Cristo, você não tem redenção. Certo? E para crentes que aceitaram a Cristo, e a Bíblia diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, que inclui enfermidade, por que então muitos crentes estão doentes? Bons crentes, sérios crentes, honestos. Você quer saber por quê? Ou devo terminar a mensagem aqui? Ok? Então vamos à próxima aliança, grande aliança. E do Monte Sinai, ok? Durou, a aliança da lei durou mil, eu tenho que ir para esse lado, por 1.500 anos até o tempo de Jesus, quando Jesus trouxe a nova aliança. E a nova aliança foi profetizada pelo profeta Jeremias. Olha aqui, você vê a parte de cima da ilustração? Se não consegue ver, você não é salvo. Porque a Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus. Pode ver? Ninguém pode ver. Ah, só estou brincando. Certo, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Diga nova. Então, depois da lei, qual a aliança de Bibi? Deus disse, farei uma nova aliança. Com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Não de acordo com a aliança da lei. Muito claro, eu queria que todos lessem a Bíblia e pudessem ver claramente que a nova aliança não é de acordo com aquela que Deus fez com seus pais quando os tirou da terra do Egito, no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Não estamos mais naquela aliança. Mas Deus diz, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Não são os 10 mandamentos reciclados. Esta é a lei da fé. Esta é a lei do espírito de vida em Cristo. Esta é a lei real de amor que Deus falou que vai colocar no nosso interior. A próxima cláusula. Deus disse, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Sempre quando Deus diz coisas como essa, você pode esperar um milagre. Pode esperar pelo sobrenatural. Pode esperar sinais e maravilhas. Se você está doente, Deus diz, eu sou o seu Deus, você vai ser curado. Se você está sofrendo financeiramente, você está cheio de dívidas e Deus diz, eu serei o seu Deus, espere o milagre financeiro. Amém? Isso é o que quer dizer, eu serei seu Deus. Então aqui, a primeira cláusula é, porei a lei no seu interior. E essa é a lei da nova aliança, lei de fé, lei de amor, lei real de amor. E a próxima é, serei o seu Deus e eles serão meu povo. E a terceira, todos me conhecerão, desde o menor até o maior, e não ensinará mais a cada um seu próximo. Todos me conhecerão, diz o Senhor. Amém. Desde o menor, de Joseph Prince, até o maior, pastor Harry. Todos me conhecerão. Posso ouvir um amém? Não é maravilhoso? Que aliança, que aliança. E como essa nova aliança funciona? O que causa essas três cláusulas fazerem efeito nas nossas vidas? A última grande cláusula, o que eu chamo de cláusula que ativa a aliança. Por que? Preste atenção. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e prevaricações. Não me lembrarei mais. Então, você deve crer nessa última cláusula. Sabe que nessa nova aliança não podemos encontrar nossa parte. Deus diz, eu porei minhas leis, eu serei seu Deus, todos me conhecerão, serei misericordioso, de seus pecados não me lembrarei mais. Qual é a nossa parte? Crer que o que ele disse, ele fará. Mas enquanto isso, na antiga aliança da lei, não matarás, não roubarás, tudo sua parte. Era tudo homem, nada de Deus. Na nova aliança, é tudo Deus, nada do homem. Se é tudo Deus, nada do homem, vai funcionar. Se for o homem, só vai ser bom. Tanto quanto o homem. A maneira de criar problema nessa nova aliança, qual será? Bem, pastor, é quando você peca, a sua mentalidade ainda está na antiga aliança. Não queremos pecar, certo? Não nos interessa mais. Mas pecado não é a razão porque crente sofre tribulação. Como eu já disse, existem pessoas honestas, crentes sinceros, que fazem tudo com integridade e que sofrem, por exemplo, com enfermidades. Qual é a razão? Bem, não pode ser pecado porque diz assim, serei misericordioso com as suas iniquidades e seus pecados não me lembrarei mais. E quando Deus diz, serei misericordioso com as suas iniquidades, você crê? Ou você crê num Deus que não é misericordioso, mas que quer encontrar pecado? Você crê que Deus não perdoou todos os seus pecados a ponto de acreditar que as palavras que lemos não são verdadeiras? Sendo assim, a nova aliança não funciona na sua vida. Você está me ouvindo? Por que Deus diz, não me lembrarei mais dos seus pecados? Porque Deus, uma certa vez, disse na antiga aliança, de maneira alguma perdoarei os seus pecados, mas os visitarei até a terceira e quarta geração. Visitar em qual sentido? Punindo. Até a terceira e quarta geração. E o que aconteceu é que Jesus veio e mudou tudo.